4 aparece a mulher samaritana. E ela recebeu, e sua comunidade recebeu, e os moradores de Sicar receberam. Então, a elaboração é mais ou menos nesse sentido. Vocês, inclusive o Nicodemos, não recebeu, mas os samaritanos receberam. Me parece que é uma tentativa de consolidar o argumento anterior. Veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Uma outra coisa muito interessante aí na narrativa de João, especialmente até o capítulo 7, é a maneira como ele lida com a água. Né? É claro que o batismo, todos vão falar sobre isso. João dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também o mesmo registro, não dessa frase, mas o registro do batismo de Jesus vai estar no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de Marcos, e João vai falar sobre isso. Mas depois vem as bodas em Caná da Galileia. Depois ele vai dizer para o Nicodemos, né, quem é nascido da água e do Espírito. No capítulo 4, a mulher samaritana vai ao poço para buscar um tipo de água, possivelmente ela tinha, ela tinha uma percepção mística sobre aquela água. O senhor é porventura maior do que o nosso pai Jacó, ou seja, o senhor tem porventura uma água melhor do que essa? Ela não estava falando de H2O, eu acho que ela estava falando do H2O e um poder agregado, né? Na última vez que eu estive aqui, eu creio que eu falei sobre isso, essa crença que todos nós temos, os religiosos têm, que o sacerdote, quando ora pelo um objeto, ele agrega valor ao objeto. É simples a gente dizer isso sobre o católico quando ele diz que ora pela hóstia e agora não é mais hóstia, é o corpo de Cristo. Aí a gente pensa que nós não somos a mesma coisa, mas nós acreditamos que quando o sacerdote ora pelo pão, aquele pão agora é um pão, não é mais só trigo e produto químico, não. Ele agora é um negócio diferente. Por isso que aí fulano não pode, não sei quem não pode, porque o pão agora vale mais do que as pessoas. É por isso que aí quando a gente ora pelo vinho, aí o vinho agora é mais importante do que as pessoas. Porque nas religiões, a religião, um dos fatos que faz a religião existir, ou digamos um dos paradigmas, um dos fundamentos essenciais para a religião, é que o sacerdote agrega valor ao objeto. Isso é um prato cheio para o charlatão. Porque aí se eu compro um copo d'água por 30 centavos, 50 centavos, eu estou comprando água. Mas se eu compro um copo abençoado, aí eu posso comprar por 5, por 10. Você compra um saquinho de sal, um quilo de sal por... Não sei se quanto é que está hoje, está 50 centavos, depende de se está mais perto de Mossoró ou mais distante, né? Mas deve dar mais ou menos isso. Aí o cara faz em pacotinhos de 100 gramas e pode, no momento que você recebe o saquinho de 100 gramas e coloca um real, ele diz que a sua fé é muito pequena, né? A sua fé é muito pequena. Já pensou? Então, enquanto o comerciante, para vender sal com imposto e tudo mais, gasta um absurdo para ter um lucro mínimo, na religião você pode, com um quilo de sal, fazer no mínimo 10 reais. Certo? Então, a religião tem essa... tem esse componente, né, de você acreditar no poder dos objetos. Ela é terrível por isso, porque você acredita no poder dos objetos, você acredita nesse poder que o sacerdote tem, ou o agente mágico, de agregar valor aos objetos. Por outro lado, você vai encontrar nas escrituras toda uma pedagogia usando os símbolos, usando o objeto. E essa é uma das coisas que acontece, por exemplo, no Evangelho de João. A água é um dos símbolos muito forte no Evangelho de João. E aí você tem as talhas, 6 talhas cheias de água, que é água transformada em vinho. Aí você tem Jesus dizendo a Nicodemos, né? E aí você tem a mulher samaritana querendo buscar água, mas na concepção dela a água tinha um valor agregado, que era o poço de Jacó. Era o poço de Jacó. E aí Jesus diz, olha mulher, eu tenho água que você pode beber e você nunca mais vai precisar dessa água aqui. O que Jesus está dizendo é que você não vai mais precisar água para beber, não é que você não vai precisar mais de água para a sua higiene, você não vai mais precisar. O que Jesus está dizendo é, vai morrer em você essa dimensão mística sobre a água, porque eu tenho um outro tipo de água que você bebendo dela, você não vai ter mais essa necessidade. Se as pessoas compreendessem isso que Jesus está dizendo para a mulher samaritana, nós nos libertaríamos da água, do sal, desses elementos da religião que controla e manipula as pessoas e fazem com que as pessoas voltem ao mesmo poço, voltem ao mesmo lugar para buscar um artifício, né? E uma demanda da sua alma e uma demanda da sua espiritualidade, e que é interessante e é legítimo do ponto de vista religioso. Do ponto de vista religioso, ninguém pode condenar isso, não. Aliás, é difícil a gente condenar a religião. O problema da gente não é a religião, o problema da gente é Jesus. O problema é Jesus. É que se Jesus não tivesse aparecido, tudo isso era legal, tudo isso funcionava direitinho, o templo estava ok, não estou dizendo nada contra o templo, Jesus não tem nada contra o templo. Jesus tem contra a utilização que se faz do templo, o mercantilismo, a não compreensão de que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, a manipulação como espaço sagrado, essas questões. Aí Jesus vem, por isso que Jesus complica a gente. Se não fosse Jesus, a gente estava continuando dizendo, não, a gente tem que virar para o templo e orar para lá e tal, essa percepção pagã de que Deus habita num espaço geográfico limitado, e aí essa idolatria reduz a percepção que se tem de Deus. Como isso também está no Antigo Testamento, e nós não percebemos que o judeu era também pagão, né, e tinha percepções fortuitas sobre Deus, e a revelação mais plena vai estar em Jesus, e não na história judaica. Não estou dizendo com isso que o texto bíblico não seja verdadeiro quando conta a história. A questão é, conta a história como ela aconteceu, e não como Deus queria que acontecesse. Essa é a diferença. E aí como é que nós vamos perceber o que é que Deus queria que acontecesse? Quando nós olhamos para a vida de Jesus. Então o livro vai nessa direção, e a mulher samaritana também vai buscar água, né? Então um tema muito interessante nessa primeira parte do Evangelho de João é esse tema da água. No capítulo 7, né, as pessoas estão junto à fonte e ele fala que ele é a água da vida. Quem vem a mim jamais terá sede. Então, esse tema é muito interessante. O que me impressiona realmente, e eu queria continuar batendo nessa tecla, é essa história de você crer e Jesus dizer, mas eu não estou acreditando. Isso me provoca, isso me chacoalha, isso me alerta. Isso me chama a atenção. Quando ele termina, o narrador termina isso no capítulo 2, ele vai contar a história de um homem que creu muito, que é o Nicodemos. Rabi, sabemos que és mestre, que o Senhor vem da parte de Deus. O Nicodemos não tem dúvida disso. Tu és mestre, vem da parte de Deus. Que esses sinais que o Senhor faz, ninguém faria se não fosse dirigido por Deus, guiado por Deus, protegido por Deus. Esses sinais que o Senhor faz, sem dúvida, é de Deus, né? O Nicodemos fala tudo isso. E aí é como se o Nicodemos se desse por satisfeito, e Jesus não permite que o Nicodemos se dê por satisfeito. Ele olha e diz assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E a compreensão do Nicodemos é de novo limitada, é de novo fechada no seu próprio mundo. É como eu sendo velho posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer outra vez. Aí Jesus diz que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Não te importe de eu te dizer, você precisa nascer outra vez. Então, acho que uma pergunta chave para nós hoje, essa é a pergunta básica, pelo menos é a pergunta que tem mexido muito comigo nesses últimos tempos, é: eu sou um devoto de Jesus ou eu sou um seguidor de Jesus? Os devotos de Jesus se admiram de Jesus tanto quanto os devotos do Padre Cícero se admiram do Padre Cícero. Tanto quanto os devotos de Maria se admiram da Maria, né? Inclusive é diferente. Os marianos e os devotos de Maria são diferentes. É diferente um devoto do São Francisco e um franciscano. E é diferente um devoto de Jesus e um seguidor de Jesus. Ou seja, os seguidores de Jesus serão mais cristificados, entre aspas, né? Essa palavra acho que não existe em português. Como você ser mais cristificado? Como você ser um ser humano que procura andar como ele andou, viver como ele viveu, perdoar como ele perdoou, amar como ele perdoou, ser humilde, manso de coração, como ele disse que nós deveríamos ser. E claro, por mais que eu me esforce e você também, possivelmente não vamos conseguir a plenitude disso. E graças a Deus que não vamos conseguir, porque não conseguindo, você vai sempre se achar igual aos demais, né? E não conseguindo, você não vai olhar para o outro de maneira prepotente. Porque como você vai estar sempre olhando para Jesus, você vai descobrir que nunca chegou. E ainda está muito longe, né? Quando você olha para os irmãos, as irmãs, às vezes, dependendo do seu paradigma, você pode se achar melhor, né? Agora, quando você olha para Jesus, aí você descobre que você está muito ruim ainda, né? Isso desanima? Eu acho que não. Porque se você procurar seguir a Jesus, possivelmente você vai ser no dia seguinte melhor do que você foi no dia anterior. Então, nesse sentido, vale a pena, porque a sua vida vai sempre melhorando. E a grande bênção que nós temos nas Escrituras é o poder e a graça do Espírito Santo. Não adianta você buscar só uma disciplina ou querer por seu esforço, né? Eu acredito que essas dimensões da vida são nos dadas por graça e poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E é interessante que testemunha é a tradução da palavra mártir, né? De martírio, né? E há duas palavras aí no original para representar a testemunha, que é mártir e martiria, né? O mártir tem a ver com o que você é, martiria tem a ver com o que você diz. Então, às vezes a gente pensa que testemunha é falar de Jesus. Mas antes disso é ser mártir, é ser seguidor de Jesus. Depois é falar sobre Jesus, que é o martiria, né? Mas o mártir é ser semelhante a ele. Então o evangelho nos convida primeiro a sermos, para depois dizermos. E o que é mais interessante é que as pessoas vão sempre ler o que você é, e não o que você diz. Complicado, né? E você só descobre o que você é convivendo. Não dá para você descobrir o que você é numa noite como essa. Eu chegar aqui e começar a falar e tal. Pode lhe animar, pode informar, pode ajudar, né? E se o Espírito continuar sendo gracioso com a gente, você vai ser abençoado e abençoada. Mas como é que você descobre se você é um seguidor de Jesus? Andando com a pessoa, vivendo com a pessoa. Creio que é por isso que Jesus está dizendo, né? Tem a ver com como que eles estavam vivendo. Aí por isso que ele diz assim, olha, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, quer dizer, Jesus fez muitos sinais, e aí por causa dos sinais diz, muitos creram nele. Aí o texto diz, mas Jesus, conhecendo a natureza humana, gente, isso mexe demais comigo, puxa vida, eu fico chateado, né? Como é que Jesus olha para mim e diz, é, Carlinho, tudo bem, você acreditou tudo isso, mas não estou acreditando ainda em você. Aí o Nicodemo chega, Senhor, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. É, Nicodemos, tudo bem, mas eu ainda não estou acreditando em você, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Então, os seguidores de Jesus são pessoas que estão para além da zona de conforto. Eles estão sempre inconformados consigo mesmos. Eles estão sempre se achando pecadores, piores ou como os demais, pelo menos. Nunca melhores. Nunca melhores. Acho que o referencial da gente deve ser sempre encontrar-se com Deus e com Jesus. E nas Escrituras, sempre que alguém encontrou-se com Deus de forma intensa e profunda, antes de perceber o pecado dos outros, ele percebeu o seu próprio pecado. É o Moisés que diz que vai perecer. É o Isaías naquela percepção extraordinária lá dentro do templo, né? A visão do Isaías no templo, ele diz, vou morrer, vi Deus face, né? vi o Senhor Deus e vou morrer. Ai de mim, sou pecador. Né? É interessante no capítulo 6 de Isaías, porque se você pega capítulo 3, 2, 1, é ai do outro, né? Ai dos que ajuntam terra e casa e ficam como os únicos moradores da terra. Ai dos que decretam leis injustas. Ai daqueles que saem à noite para a bebedeira. E ai do outro, né? Quando ele encontra-se com Deus, aí ele diz, ai de mim. Então você diz, ai da realidade, quando você olha para a realidade e se acha melhor do que a realidade. Mas quando você junta a sua percepção da realidade com a sua percepção de Deus, aí não tem jeito, você diz primeiro, ai de mim, ai de mim. Então esse texto aqui de João é um texto que nos induz a pensarmos sobre isso, né? A pensarmos sobre, somos seguidores mesmo de Jesus? Somos seguidores? Eu quero fazer uma ponte desse texto com o texto de Mateus. Amanhã a gente conversa mais sobre Mateus. Mas é o texto de Mateus que Jesus diz que pelos frutos você conhece uma árvore. Ele diz que uma árvore não pode dar ao mesmo tempo frutos bons e frutos ruins. Isso é muito complicado para nós, né? Ou seja, tudo indica que Mateus está dizendo do básico, do mínimo que nós precisamos ter para viver o Evangelho, porque mais tarde Paulo vai dizer que a nossa língua é assim mesmo, ela produz coisas boas e coisas ruins. Miserável o homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Claro que quando Paulo diz assim, miserável o homem que sou, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço, ele não está falando dele. Ele está emprestando o nome dele para falar da natureza humana. Ou seja, ele empresta o nome para dizer, é assim a natureza humana. Paulo não está dizendo, eu sou assim não. Ou seja, Paulo é o homem que fazia o bem e que evitava fazer o mal. Isso é muito evidente em toda a sua história depois que ele encontra-se com Jesus. Mas para falar da natureza humana, e essa era uma pedagogia muito interessante de Paulo, Paulo sempre vai buscar nomes, seja o nome dele ou de outros, para falar dos outros. É interessante, né? Aquele texto que ele diz assim, quando ele escreve a carta à igreja que estava em Corinto, aí ele diz, uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. É interessante que no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, eu usei esses nomes figuradamente. É como se ele dissesse, eu não estou nessa história, não. A política vocês fazem, mas eu estou fora disso. Então ele diz assim, eu usei os nossos nomes figuradamente. Por que, que ele está dizendo usei o nosso nome figuradamente? Porque possivelmente a igreja em Corinto tinha muita política interna, e aí Paulo vai buscar o nome de Apolo, de Pedro e o dele para emprestar, para não falar assim, é o fulano, é o Carlinhos, é o Pedro, não é? Para não xingar assim na cara de todo mundo, aí ele empresta o nome dele e dos seus amigos. E aí no capítulo 4 e 6 da mesma carta ele diz, eu usei esses nomes figuradamente. Tá? Então, essa pedagogia de Paulo é muito interessante. Então, nesse capítulo, no capítulo 6 e 7 de Romanos, ele está falando dessa natureza humana. No capítulo 6 é interessante, não é? Eu não consigo nada, né? Ai de mim, né? Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Capítulo 7 é mais ou menos o que é que eu posso fazer. Se você olha o 7 de Romanos, é o que é que eu posso fazer por mim, né? No final ele dá um grito, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos liberta da lei do pecado e da morte. E aí no capítulo 8 ele vai mostrar o que é que Deus pode fazer pela gente. Então é como se fosse, assim, de maneira analógica, né? Pensar o capítulo 7 você querendo segurar na mão de Deus. E aí quando você vai para o capítulo 8 é Deus segurando sua mão. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Né? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí vai. Né? E depois vem aquela frase muito conhecida, em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não separa por quê? Por causa dele. Então essa libertação que vem por causa de Deus. Então é como se Jesus dissesse, olha, não dá mesmo para confiar em vocês, vocês precisam aprender a confiar em Deus. Essa é, no meu entendimento, o fundamento. Esse é o fundamento básico da conversão. Confiar em Deus. Daí porque em Mateus é felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os homens e as mulheres que não conseguem confiar nos seus mecanismos para a salvação, nos seus mecanismos de redenção. Felizes os homens e as mulheres que não conseguem confiar na sua própria religião. Felizes os homens e as mulheres que, percebendo tudo isso, descobriram um estado de alma de total dependência e confiança em Deus. Daí porque o texto é felizes os pobres de espírito. Que é nós vivemos uma contradição quando nós falamos de espiritualidade. Eu não sou rico economicamente, eu não sou rico politicamente, eu não tenho influência social, mas eu sou rico espiritualmente. O pessoal ainda dá aleluia, né? Aí Jesus diz que feliz não é o rico espiritual. Ele diz que feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Na sociedade isso parece até uma contradição. Ah, mas pobre de espírito, que é isso, rapaz? Você tem que ser um cara animado. Jesus não está falando de ânimo, não. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos construir um estado de alma interior de total dependência de Deus. Por quê? Porque quem tem dinheiro confia no poder que o dinheiro pode lhe dar. Quem tem poder político confia na decisão política. Quem tem influência social confia na barganha e na influência que ele pode fazer através dos instrumentos da sociedade. E quem tem espiritualidade confia na espiritualidade. Confia na fé. Né? É título de um filme, né? Fé demais não cheira bem. Né? Então confia na fé, não confia em Deus. É fé na fé. E a grande beleza do Evangelho é que você não precisa ter muita fé. Você não precisa ter uma grande fé. Basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. A questão não é o tamanho da sua fé. A questão é onde é que você coloca essa sua fé. No nosso caso, caso brasileiro, nós não temos problema de fé. O povo brasileiro é um povo com muita fé, fé em qualquer coisa. O povo brasileiro tem fé em qualquer coisa, camarada. Eu ficava impressionado com aquele argentino na televisão que falava ligue já, né? E o cara ganhando dinheiro, rapaz, com aquele, não falava português direito, e aquela roupa meio espalhafatosa e garantindo o programa dele, né? Porque o povo brasileiro acredita. O cara pega um rabinho de coelho e põe no tabelinho do carro porque ele acredita que aquilo vai proteger o carro dele. Incrível, né? Coitado do coelho, mas coitado do coelho, é um pecado ecológico, inclusive, né? Mal ecológico, terrível, mas é assim, né? É assim, né? E nós vamos acreditando nessas coisas. Então não há um problema assim, da nossa fé. O povo brasileiro tem muita fé. O problema nosso é que a nossa fé é mercantilista. E é uma fé materialista. Ela é aplicada para conseguir coisas e não para amar Jesus. É um tipo de fé onde nós queremos resolver os nossos problemas, sejam eles de saúde, sejam os problemas econômicos, seja a crise familiar. E acho que é por isso que Jesus diz, vocês acreditaram nos milagres ou acreditaram em mim? E muitos creram nele por causa do milagre. E assim, o que é ruim da gente falar sobre isso é porque Jesus é bom de milagre. Jesus é bom de milagre. Se Jesus é bom de milagre, então todo mundo vai acreditar nos milagres que ele faz e que ele fez, né? E imagina só, se você é devoto de Jesus, como é que fica o coitado do outro que é devoto de um outro santo? Se Jesus é o que é, camarada, se colocar eu e você, eu e o outro, como devoto, o outro é devoto do santo não sei quem, eu sou devoto de Jesus, fica com pena do outro na hora do debate. Claro que o meu santo ganha, sem dúvida. Aliás, suspeita-se que o Constantino, quando, assim, há uma dúvida se houve uma conversão ou se uma cooptação, né? Ou se ele assimilou para tirar proveito disso. É difícil a gente discernir isso. Cada imperador precisa de uma divindade, né? Por favor, depois a gente pode conversar nisso em outra ocasião, mas eu vou dizer a frase, né? A ideia de que rei é ungido, eu acho que é a ideia do paganismo. Quem é ungido é o profeta. É o homem de Deus, a mulher de Deus. O paganismo é que trouxe essa ideia. Por isso que eu digo que o judaísmo também é pagão. E Deus disse, olha, eu não queria monarquia para vocês. Esse negócio é complicado, é pesado para vocês. E não no texto, né, quando fala lá no Samuel, né, no primeiro Samuel, sobre a instalação da monarquia, o argumento do profeta é o argumento da estrutura, né, do peso. Né? Não é nem o argumento da... digamos, do paganismo. Em Jesus é que a gente vai perceber isso melhor. Quando ele ressuscita e os discípulos começam a chamá-lo de Kyrios, o soberano, né? Acima de César. E começa a usar, claro, uma linguagem monárquica para se referir a Jesus. Mas, em um certo sentido, Jesus não faz parte da maquete da monarquia. Onde é que você viu um monarca andando de jegue? Quando que você viu um monarca derramando o seu sangue pelos seus súditos? Orando pelos seus opositores, abençoando a vida dos outros. Então é uma tentativa de exaltar Jesus, e claro, usando a maquete da monarquia para exaltá-lo, mas a gente vai perceber muitas contradições nesse sentido. Eu espero que vocês entendam essa linguagem, ou seja, Jesus já era Deus sem precisar ser chamado de rei. E os magos do Oriente percebem essa soberania de Jesus na manjedoura, né? E a coroa de espinho é legal. Os caras não sabem como eles estavam trazendo revelação de Deus quando colocavam a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Porque a coroa de Jesus não era realmente coroa da monarquia, não. Ele já tinha glória sem precisar do símbolo da coroa da monarquia. Jesus não precisa do trono da monarquia para ser reconhecido como Deus. Ele é Deus antes de vir para essas dimensões históricas. E esses condicionamentos das nossas culturas para que ele seja reconhecido e percebido. E a gente pode fazer isso como analogia. Agora, são analogias complicadas. Quer ver uma delas? Só para você entender. Chamar Jesus de general no contexto brasileiro é muito complicado, porque eu nunca vi, aliás, em contexto nenhum, mas no contexto brasileiro, desculpa se tem alguém aí do mundo militar, se é general e tal, mas você já viu algum general limpando o sapato do soldado? Dormindo no relento, andando de jegue, abraçando criança, servindo as pessoas... Você já viu? Por que aquela mulher conseguiu a chamada, quando Jesus estava na casa de Simão, conseguiu derramar lágrima nos pés de Jesus e limpar e, com seus cabelos, né, enxugar as lágrimas que estavam nos pés de Jesus. Porque Jesus não era um magnata. Porque os magnatas andam com proteção tal que uma pessoa comum não chega perto do magnata. Não chega. Ninguém chega. Né? Ouvi de um católico, não sei se tem toda a verdade sobre o que ele disse, que o último Papa, quando veio ao Brasil, não aceitou nem que o Marcelo Rossi cumprimentasse, para não dividir com ele a imagem pública. Porque o outro possivelmente ia tomar a glória. Né? Mas isso não acontece só com o Papa, acontece com os nossos pastores. Né? Pouco dia estava confessando com um pastor amigo meu que convidou um pessoal para ir para a igreja dele e depois a pessoa ligou. Aí disse assim, olha, é o seguinte, a turma que toca... primeiro todo mundo tem que ir para o hotel 5 estrelas. Né? Aí disse, a turma que toca fica num quarto assim, assim, assado, mas o fulano e a fulana ficam num quarto de tal maneira. Aí a hora do almoço e do jantar, eles têm que ter um almoço especial num lugar separado dos outros. O deslocamento do aeroporto até tal lugar é um carro com ar-condicionado, assim, assim, tal, com... Gente, eu achei assim interessante, né? Negócio interessante. Eu me lembro de um pastor em Fortaleza, meu pai já faleceu, fazendo uma reclamação para meu pai. O cantor fulano de tal veio aqui, nós colocamos no hotel muito bom, era um hotel de 4 estrelas, e foi me reclamar porque ele só fica em hotel de 5 estrelas. E meu pai foi um desses evangelizadores aí do oeste rio-grandense, do interior do Ceará. Aí disse, meu filho, ele só queria de 5, o meu era de milhares de estrelas. Eu parava o cavalo, armava minha rede de uma madeira, de um pau, de uma árvore para outra, e era tanta estrela, esse cara só quer de 5. Está querendo pouco, fala para ele para ir para o hotel que eu usava, que era muito mais, tinha muito mais estrela. Meu pai evangelizou o cangaceiro, foi perseguido muitas vezes. Quando eu contava no livro, tem um livro que eu escrevi, As Faces de um Mito, a fascinante história de um cabra de Deus na Terra do Sol. E aí tem um capítulo que eu falo da prisão dele em Itaú, no Rio Grande do Norte. Ele ficava brabo. Eu nunca fui preso, vai preso, acaba sem vergonha. Eu fui embromado pelo delegado, né? Ele desceu misto, né, que era aqueles caminhões, ele chegou no misto, assim que chegou o delegado prendeu e embrumou com ele até mais ou menos 11 horas da noite, quando viu que era hora, não era mais horário de culto, 11 horas da noite, aí ele olhou para o delegado, o senhor está me liberando? Estou liberando. O senhor está me liberando porque pensa que crente não faz culto depois de 11 horas? Vou para a praça fazer um culto. Então se quiser me prender, prenda de novo. Então, por que é que eu estou falando isso, hein? A gente foi para onde? Lá na igreja tem uns rapazes lá que eles estão lá atrás, eles fazem assim, né? Pastor, está viajando, o pico foi muito forte, né? Vamos voltar para o nosso texto. Ah, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os seguidores e seguidoras de Jesus são homens e mulheres que descobrem que tudo que eles possuem e têm, seja santidade, seja espiritualidade, seja amor, seja capacidade de perdoar, é graça e fruto do poder do Espírito Santo. É porque Jesus invadiu suas vidas, é porque Jesus visitou seus corações, é porque Jesus permeou todas as áreas da sua existência, e aí eles conseguem viver isso e vivem de forma muito agradecida, né? E de forma muito graciosa. E há uma diferença aí em ser agradecido e ser gracioso, né? Se tornar gracioso é se tornar cheio da graça, como também é gracioso o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus cheio de graça. Então, quando é que você é gracioso ou você é graciosa? Quando você se torna gracioso, como gracioso é o nosso Deus. Ou seja, por exemplo, quando é que você é agradecido? Você recebe um bem, aí você se torna agradecido como forma de gratidão, você dá 10%, 20%. Pouca gente dá 20%, 30%, mas, assim, mas aí você dá de volta. O gracioso é diferente. O gracioso, ele dá porque ele ficou legal. Ele ficou uma pessoa bondosa. Ele não oferta ou doa a vida, os talentos, a habilidade, pensando em troca de favores. As divindades é que precisam disso. As divindades precisam de troca de favores. Não por causa das divindades, por causa dos sacerdotes, por causa dos intermediários da religião. Porque aí os intermediários ficam com os bens, né? Deus não precisa, gente. Ah, você pode tomar a sua oferta como uma dádiva para Deus por tabela. o que fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Mas quando você coloca 100, 200, aí Deus olha lá de cima, oh, meu filho, eu estou tão feliz, a minha conta estava ruim, mas agora melhorou, foi muito depois da sua doação. Nada disso, Deus é Deus. Aí nós usamos para missão, para evangelização, para ajudar pessoas, para obras sociais ou políticas que sejam para proteger os oprimidos ou as pessoas que estão à margem da sociedade. Aí tudo bem, Jesus diz, olha, você vestiu esse aqui, você deu comida a esse, foi a mim que você fez. Senhor, mas quando é que nós fizemos essas coisas? O que eu acho bacana, inclusive, nesse texto, é a surpresa dos que fizeram. Não é nem a decepção dos que não fizeram. Para mim, o que é encantador nesse texto é a surpresa de quem fez. Ou seja, eles nunca fizeram pensando que estavam fazendo para Jesus. Ele fez pensando por causa da sua sensibilidade humana. Ia passando alguém, ele ajudou, a pessoa estava caída, ele foi lá porque foi socorrer. Aí nem sabia que era para Jesus. Jesus, ó, se lembra naquele dia? Lá na Conde da Boa Vista? Se lembra naquele dia lá no Coque? Se lembra naquele dia lá em Peixinhos? Você lembra naquele dia lá no morro do carroceiro, no alto do carroceiro? Você aí vai, né? Diz, pô, mas quando foi, senhor? Pois era, eu que estava ali. Né? Então, essa beleza do evangelho, ou seja, Jesus toma como sendo para si aquilo que nós fazemos, mas ele não está carente. A religião precisa dessas trocas, o evangelho não. Deus em Jesus Cristo, Deus revelado em Jesus, não. Por isso que no evangelho o rico não dá 10%, o rico tem que dar 90%, 80%, 70%. Porque no evangelho a questão não é quanto você doa, é com quanto você sobrevive. Paulo vai fundamentar isso muito bem em 2 Coríntios capítulo 8, quando ele diz, para que quem tem muito não fique com sobra e para que quem tem pouco não sinta falta. A ideia do evangelho é quem tem muito doe e quem não tem leve. Essa é a ideia do evangelho. Eu assisti um culto em Angola que eu fiquei assim impressionado. O culto muito começou 9 horas da manhã, como geralmente as famílias mais pobres têm uma única refeição, comem alguns amendoins cedo do dia, às vezes pão feito de forma muito caseira, e aí eles têm uma refeição mais forte lá para as 4 horas da tarde. Então eles não têm aquela nossa preocupação do culto do domingo, de terminar 11 horas, 11h30, que tem que preparar o almoço, e quando a senhora é evangélica, o marido não, a pressão é muito maior que ela tem que chegar em casa, para, né? A gente entende isso. Como eles não têm essa preocupação, o culto começa 9, vai até 3h30, 3 da tarde. Né? Mas uma das cenas que me marcaram num desses primeiros cultos foi um dos momentos de trazerem as crianças para serem abençoadas pelos pais, pelos pastores, aí todo mundo ficava ali impondo as mãos, orando pelas crianças. Né? E um segundo momento que me impressionou foi o que ele chamou do momento do ofertório. Aí eles trouxeram algumas cestas grandes, que nós chamaríamos aqui no nosso Nordeste de caçoá, né, surrão, aquelas cestão assim de palha, né? Uns 4 ou 5 balaios colocaram ali na frente. Aí os irmãos começaram a trazer penca de banana, outro trazia ginguba, que é o amendoim, outro ia trazendo batata rena, batata inglesa, ia botando ali, colocando as coisas. Eu fiquei do lado de cá pensando, eu acho que eles vendem e aí pegam o dinheiro e aplicam para alguma coisa na igreja. E fiquei, enquanto eles estavam colocando, eu fiquei imaginando como é que eles vão fazer com isso. Aí o pastor disse, agora os irmãos que não têm, vêm buscar as coisas que estão aqui. Achei legal, gente. Aí eu me lembro uma cena bem interessante, que foi uma senhora, quando chegou na cesta que tinha banana, não tinha mais banana. Aí duas que estavam assim com duas palmas de banana, duas, eu me lembro bem se uma ou duas, mas cada uma, quando chegaram perto dela, e foram tirando e dividindo. Né? Claro que com dinheiro isso é mais complicado, porque, por exemplo, se são bens dessa natureza, banana, amendoim, se a família tem muitos filhos, aí dá para cada um pegar e leva proporcionalmente para o tamanho da família. Conosco é mais difícil, porque se você bota uma cédula de 2 e uma de 100, diz, vem buscar, todo mundo vai querer levar de 100 e outra de 2. Né? É claro que essa desgraça do símbolo do dinheiro é um negócio sério. Né? E eu não sei por que acontece isso, porque, inclusive, não sei se você já viram a conversa dos R$2 com os R$100. Né? Ele não entende, ele fica perguntando por que é feito com a mesma tinta, que o tamanho é o mesmo. Só porque ele é só um 2 e ele é 100, ele só compra um din-din, ele compra um não sei o que mais e faz uma feira grande. O 2 não entende isso. O 2 não entende por que o 100 é 100. Está em crise, ele vive em crise. Como na igreja nós não entendemos que o irmão que tem cifrão na testa maior do que o outro, às vezes tem mais oportunidade. Essa conversa do 2 com o 100 acontece entre a gente. É que o 2 e o 100 são mais assim espertos, eles conseguem falar mais um do outro. A gente fica meio sem jeito, né? Fazer como Mariano Suassuna, né? Fala depois que morrer, porque é chato falar na frente da pessoa. Né? Então, o Deus do Evangelho é esse Deus, o Deus revelado em Jesus é esse Deus soberano em si mesmo, suficiente em si mesmo. Né? Quando nós adoramos, às vezes eu já ouvi essa frase, né? Irmãos, vamos adorar porque Deus se alimenta dos nossos louvores. Eu fico perguntando, como é que Deus se alimentava antes da gente existir? Coitado, estava numa crise de abstinência, né? Aí, não, Deus, é porque Deus... Gente, quando você louva e adora... Não é Deus que é beneficiado, é você. Senhor, tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és o Deus eterno. Por favor, continue dizendo essas frases. Mas não fique pensando que Deus vai olhar para você lá de cima e dizer, ô meu filho, eu amanheci tão triste hoje, estava tão deprimido, mas depois que eu ouvi tudo isso, a minha vida melhorou tanto, eu estou tão legal agora, minha autoestima foi lá para cima. A gente adora Deus como se Deus fosse um Deus em crise existencial. Vamos, gente, por favor, porque senão Deus... Isso é... Deus é que precisa de terapia, né? Se a gente puder fazer do momento de louvor um espaço de libertação, de terapia para nós, legal. Mas cuidado para você não reduzir Deus às divindades pagãs, achando que ele tem carência e necessidade como as divindades pagãs. Por que que nós precisamos ter isso? Só para entender? Não é só para entender. Além da bênção que é o Evangelho de revelar essa soberania para nós, você elimina toda a artimanha da manipulação, do controle e do charlatanismo. Você só elimina o charlatanismo se você eliminar esse tipo de compreensão. Ou seja, a religião é que fornece aos charlatões o DNA para eles trabalharem em cima dos lucros e em cima de outras coisas mais. O Evangelho não dá para fazer isso. O Evangelho é complicado. Ninguém vende o Evangelho, gente. O pessoal não está vendendo o Evangelho. Pastor, o senhor não fica chateado? O pessoal não consegue vender o Evangelho. Evangelho é ruim de ser vendido. Então, se o pessoal está vendendo bem, está vendendo outra coisa e não o Evangelho. Imagina, Pedro, você começar aqui agora na sua igreja e disser o seguinte. Pessoal, é o seguinte, quem quiser seguir a Jesus aqui vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que perdoar todos os inimigos e ainda pagar mais 100. Você vai ver como vai diminuir. Não é? Ó, quem quiser seguir a Jesus, se aparecer o perverso, vai ter que entregar a face, vai ter que andar com ele 2 milhas, vai ter que entregar a capa, e depois eu ainda queria que você desse R$500 para a gente. Duvido. Eu fico assim, muito desejoso, eu fico olhando alguns programas de televisão, desejoso de ouvir a história do Barnabé. Olha, eu aceitei Jesus, quando eu vim para o Evangelho, eu tinha 4 carros, agora só tenho 2, porque eu dei 2. Né? Eu tinha 3 apartamentos, agora só... Mas é tudo o contrário. Do Zaqueu. Senhor, eu queria dar metade dos meus bens. Se eu defraudei alguém, eu quero dar 4 vezes mais. Na época que não tinha inflação, né? Era um pouco uma dúvida, né? Senhor, se eu defraudei, ele estava tão convicto do ser, que era um homem, tudo indica, correto, que ele disse, se eu defraudei, eu quero dar 4 vezes mais. A segunda não, ele tem certeza. Ele diz, mas eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. Não é? Essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é porque ela tem uma pedagogia dependendo do público com quem ele lida. Né? Aos da Capadócia, Bitínia, que estão dispersos, que não tinha raça, que não tinha etnia, que era Zé Ninguém, coisa nenhuma, que não vinha da descendência de Abraão, que estavam aí dispersos lá na chamada Ásia Menor. Aí Pedro diz assim, vocês que não tinham raça, vocês que não tinham tal, vocês agora são raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. João diz isso para Laodiceia? Para os irmãos de Laodiceia, João não diz isso, não. Ele diz assim, vocês se acham ricos, abastardos, e não sabem que vocês são pobres, cegos e nus. Você percebe uma pedagogia que a gente generaliza, mas no Evangelho não. Para quem está com a vida desanimada, sem desencantado da existência, olha, você é raça eleita. Né? Para quem está se achando... Pessoal aí de classe média alta, cuidado. Você não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Então, essa é a beleza do Evangelho de Jesus. Daí porque a pergunta é, nós somos seguidores ou devotos de Jesus? Qual é a nossa opção de vida? Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Na ótica de Lucas, Lucas vai chamar de reino de Deus. Eu gosto mais dessa nomenclatura do Lucas, né? Mateus vai chamar de reino dos céus para falar de uma mesma realidade. Não é que eles estão falando de realidades diferentes. Tudo indica que a nomenclatura reino dos céus em Mateus e reino de Deus em Lucas e vida eterna em João sejam conceitos de uma mesma realidade. Por isso que em João vida eterna não é o quanto você vai viver. João vai dizer, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Então essa revelação de Deus, essa revelação de Jesus é muito importante para nós nesse contexto brasileiro. Aliás, é importante em qualquer contexto. Mas nessa confusão religiosa é muito importante nós fazermos esse discernimento, assim, para nos posicionarmos como seguidores de Jesus. Isso significa a gente acabar com as estruturas da religião? Nem recomendo isso, por favor, não. Eu acho que nós podemos ser discípulos dentro das religiões. Não dá para ser discípulo no futebol? Não dá para ser discípulo no teatro? Não dá para ser discípulo no ambiente cultural? Dá para ser discípulo na igreja. Eu sei que não é fácil, mas dá para ser. Eu sei que não é fácil. Salvador, agora no encontro que teve, eu estava dizendo assim, olha, o pessoal não criou os atletas de Cristo? O pessoal não criou a Aliança Bíblica Universitária para evangelizar universitário? A gente devia criar os pastores de Cristo. Não vai ser fácil, mas a gente cria. Nesse contexto brasileiro, nós precisamos. Nós precisamos de homens e mulheres que, fascinados e cativados pelo Espírito Santo, possam responder a esse chamado de ser seguidor e seguidora de Jesus. Eu queria responder isso bem. Eu falo isso assim sem falsa humildade. Eu queria responder isso bem, mas eu percebo que, se não for a graça do Espírito, eu estou muito longe. E quero responder. Quero responder a essa cativação. É o texto bíblico que chama, é o evangelho que chama, é o Espírito que cativa a gente, E se a gente conseguir fazer esse discernimento, nós vamos ficar mais tranquilos com a concorrência religiosa. Porque no lugar de você dizer assim, por que não é assim e tal, e ficar frustrado com o que o outro faz, você diz, a natureza do que eu vivo não tem nada a ver com esse negócio. Então no lugar de você dizer, mas a imagem da gente ficou ruim, ficou, da instituição ficou, do mundo evangélico brasileiro ficou. Mas se você for um seguidor e uma seguidora de Jesus, não vai afetar a sua imagem como seguidor e seguidora de Jesus, e é isso que nos interessa. O que nos interessa é ser seguidor de Jesus. E somos seguidores também participando. Se você é de uma denominação, por favor, ela é histórica, está aí, ela tem seus valores, inclusive. A questão não é ser ou não de uma denominação. A pergunta que tem que ser feita é como que a minha geração, dentro dessa instituição, revela mais a respeito de Jesus ou menos. Essa é a questão. Nós nunca vamos... Eu não acredito nessa história de você criar um negócio novo. Mesmo o protestantismo foi novo em alguns aspectos para aquele momento, mas eu acho que o protestantismo do nosso tempo ele é muito parecido com o catolicismo da Idade Média. Essa é a impressão que eu tenho. A única diferença é que a indulgência lá era você paga agora e recebe você vai receber o lote na eternidade. Agora não, agora é fast food, rápido, Paga agora e recebe agora. Paga e recebe. Se não pagar, não recebe. Não depende da interioridade, não depende do coração. O que é chamado de fé é o quanto você pode ofertar. A fé é medida pelo cifrão, ou seja, é capitalismo puro. O tamanho da sua fé depende do quanto você oferta. Então, a coitada da viúva pobre, que Jesus exalta como sendo a mulher diferente dos demais, ela teria pouco valor nesses nossos ambientes. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do ser humano, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. É isso aqui que me arrebenta. Porque o texto não está dizendo assim que eu estou fora. Ele está dizendo assim, Carlinhos, você também tem natureza humana. E Jesus conhece a natureza humana. É isso que me faz, de um certo modo, desculpa as suas opções, de um certo modo, assim, fazer uma opção mais calvinista. Calvinista por causa da calvície, não. Calvinista para dizer assim, é a soberania de Deus, é a graça de Deus, é a bondade dele, ponto final. Porque ele conhece a natureza humana. Aí ele sabe que a partir da natureza humana eu teria pouco para dar de volta. E aí, por isso que ele oferece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse aspecto que... o evangelho diz, seguir a Jesus é, primeiro de tudo, depender mais de Deus. É se confessar e se perceber pobre de espírito, que é um estado de alma. Não é uma condição psicológica de se sentir menor, não é nada disso. Aliás, o pobre de espírito, às vezes, tem muito mais coragem. Porque como ele não precisa defender nada, ele não precisa se explicar de nada, ele não precisa ter medo de nada, ele não precisa concorrer com ninguém, isso dá ao pobre de espírito mais liberdade de se posicionar, inclusive. Porque às vezes a nossa dificuldade de se posicionar é porque você tem coisas para defender. A sua imagem, a sua reputação, o seu dinheiro, a sua posição social. Pobre de espírito, não tem nada para defender. Então, quando tu me chama de cardeal, de Carlinho, e o outro me chama de macho rei, deu na mesma coisa. Não fez diferença. Às vezes só piora, especialmente o cardeal. Mas assim, não vai fazer diferença. Porque o pobre de espírito não tem expectativa de reconhecimento. O pobre de espírito não precisa ter expectativa de... Pobre de espírito. É isso. Pobre de espírito é pobre de espírito. Mas nós não, nós precisamos. Né? Aí por isso que Jesus, por isso que o texto vai dizer, mas Jesus, conhecendo a natureza humana, percebeu que... Né? E aí vem... Isso, deixa vocês falarem um pouco, vai lá. Ah, macho velho. Foi em Feira de Santana, um grupo de pastores, tinha três que eu conhecia, um que eu conheço muito, é um amigão do coração, que é o Marcos Monteiro, mais dois e um quarto. Sim, aquele jeito assim mais jovem, de paletó, né? Não é que o mais jovem precisa de autoafirmação, mas acho que tem isso também, né? Eu ainda estou passando por isso. E aí, quando eu cheguei, falei, e aí, macho rei, como é que tu tá? E o Marcos, e aí, macho rei, tal, né? Aí o outro, e aí, macho rei, né? Aí quando cheguei no rapaz, falei com ele também assim, e aí, macho rei, ele falou e tal, e depois olhou e disse, o senhor acha que essa é uma forma decente de se cumprimentar um pastor? Aí eu disse, não, se o senhor tá chateado, eu tiro o macho, deixo só o rei. Ele hoje chega para mim, ah, rapaz, como é que eu, tal, o cara já tem mais idade e tal, né? Legal. Ele mesmo é que conta essa história. Que a gente poderia interagir um pouco, né? Talvez aí 5 minutinhos para a gente interagir sobre algumas questões que não tenham ficado claras ou que você queira dizer, ó, pastor, todas essas, eu sempre acho, mesmo as virtudes, você precisa tomar, por isso que a Bíblia diz assim, seguindo a verdade em amor, né? Porque só verdade você pode ir para um extremo. O amor seja sem hipocrisia. Então, tudo indica, na nossa experiência humana, quando você vai para os textos bíblicos, que nós precisamos tomar cuidado com todas as possibilidades e todos os extremos que nós fazemos com alguma ideia, com alguma palavra, com algum conceito, ou até com a virtude, como é a virtude do amor. É claro que dentro desse contexto de Efésios, né, você tem outros contextos que dizem, ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Por outro lado, Paulo vai dizer, na experiência humana pode ter um amor que vai sem verdade. Né? Ou, aliás, desculpa, pode ter uma verdade que vai sem o amor. Então, seguindo a verdade, hein? Amor. Aí, no outro lado, ele vai dizer assim, o amor seja, se amor não é, não é hipócrita, essa é a teoria, né? Mas aí ele percebe que você pode ter um tipo de condescendência, que nós, na nossa linguagem, vamos chamar de amor. Aí ele diz assim, o amor seja sem hipocrisia. Então, assim, esses equilíbrios são muito importantes. Então, os diálogos e as retroalimentações são importantes por conta disso. Então, se alguém quiser, inclusive, reagir de forma contrária, não é problema, porque amplia tanto o meu conhecimento como amplia as percepções de todos. Fiquem, assim, bem à vontade. Nós não estamos aqui, nós estamos para nos edificarmos, não é? E crescermos juntos e juntas. Essa eu não sei, não. Deixa eu ver como é que eu vou ver se eu consigo dizer algumas coisas sobre isso, né? Estava falando, eu aqui tentando elaborar algumas coisas. Uma coisa que me parece muito comum para nós evangélicos é que nós somos muito confessionais. Então, como nós somos confessionais, nós, inclusive, assim, gostamos muito do discurso, da doutrina, do ensino. A nossa dificuldade, e aí nós paramos nisso, né? Em geral, nós paramos no confessionário. Por exemplo, coisas bem simples, mas eu vou colocar. Não é problema a gente fazer crítica a paletó, por exemplo. Mas nós não conseguimos tirar o paletó. E no dia que tira da confusão, seja no corpo de diácono, se for no mundo batista, no corpo de presbítero, se for no mundo presbiteriano, e por aí vai. Ou seja, porque aparentemente a gente... Estou falando uma coisa muito simples, que é só estética, não tem nem a ver com... Agora, claro que como nós estamos numa sociedade que valoriza mais a ética do que a estética, mexer na estética era importante. Era importante porque seria perceber... se o que está, nós estamos segurando é a estética ou se é a ética. Por isso que o cara pode ser um safado com um bom discurso, com uma boa estética, porque essa é a sociedade que valoriza a estética. Não interessa o caráter do jogador, basta que ele faça gol. Ah, mas o cara faz gol, e aí? Então ele pode fazer o que fizer fora do ambiente do futebol, porque a gente quer o pé do cara, ninguém quer a moral e a ética do cara, a integridade. Então, esse é um problema. Nós estamos nessa sociedade. Você está na sociedade que as meninas põem uma máscara nos olhos e põem o bumbum de fora. Que o Gabriel falava, né? A crítica dele com as meninas que apareciam na televisão assim, não era por causa da máscara, não, era por causa da ética, mesmo que de maneira talvez quase inconsciente, ele fizesse uma pergunta, por que que elas põem a máscara no rosto e expõem o resto do corpo? Né? Ele está dizendo o seguinte, por que é que a gente gosta de ver o estético e não gosta? Porque o rosto tem a ver com a ética. Então, esse é um aspecto, né? Nós estamos nesse tipo de sociedade, como nós somos, digamos, confessionais, se acredita e se confessa como, se na Assembleia de Deus o cara confessa como os assembleianos, ele está ali tranquilo. No dia que ele confessar diferente, é melhor ele buscar outro grupo. No mundo presbiteriano, no mundo batista, a Igreja de Cristo, que é que eu faço parte, bota o nome Igreja de Cristo para ver se pega, né? Então você vai ter um tipo de confissão, um tipo, eu sempre digo que você identifica a denominação pelo jeito de falar. Você pode abrir a sua televisão de olho fechado, sem ver quem está falando, você sabe quem é. Você diz, ah, essa é a denominação tal, esse é o fulano de tal. Você abre o rádio, oh Deus, sei qual é, né? E o outro, meu amigo, minha amiga, aí você identifica a denominação pela linguagem. Como esses estão no espaço público, você identifica de uma maneira mais imediata. Mas todos nós temos um jeito, nós temos um... Porque nós não formamos discípulos, nós formamos pessoas para seguirem o nosso contexto religioso. Quando é um contexto que tem uma geração legal, já é muito bom, já não é tão ruim. E a igreja tem dado essa contribuição para a sociedade brasileira. Agora, diante do cenário, né? Então deixa eu colocar o cenário de maneira mais ampla. Vamos pegar as igrejas históricas. Qual a grande contribuição da igreja histórica? Eu acho que foi a reflexão, a teologia, né? Paul Fresto fala sobre isso, ele diz que na época do chamado movimento de renovação, havia um discurso que as igrejas históricas iam fechar, não fecharam coisa nenhuma, elas não cresceram tanto quanto os neopentecostais e pentecostais, ou os grupos carismáticos, não é por causa do fenômeno só das igrejas em si, é por causa do fenômeno da pós-modernidade, do espiritualismo. Então, todos os modelos mais espiritualistas têm uma tendência de crescimento. Mas as igrejas históricas não definharam, não, né? Elas continuaram também crescendo como as demais. E elas trouxeram uma grande contribuição, que foi a reflexão. E aí o Paul Fresto fala uma coisa interessante, ele diz que essa geração precisa de respostas mais reflexivas. Ela quer entender sobre transgênico, ela quer entender sobre células-tronco. Ele acha que quem pode responder isso é o pessoal da teologia das igrejas históricas. Então, nesse sentido de que é o pessoal que está... Quando você vai para o mundo pentecostal, o que me encanta no mundo pentecostal, e aí não é uma declaração minha, é de uma mulher cética, que não é nem religiosa, que é a Regina Novaes, antropóloga aqui do Recife, que é a dignidade, o pentecostalismo, ele conseguiu resgatar a dignidade do pobre. Ela diz que o pobre pentecostal aprendeu a gritar na praça, né? E grita com todo mundo. Pode passar quem passar. Então ele conseguiu resgatar, fez o pobre se sentir gente, né? Por isso que eu acho que não é problema, assim, nesse sentido, digamos. Para o cara que é poderoso, ainda põe uma roupa de poderoso, aí é uma coisa. Quando é um pobre que põe um... Aí eu acho legal. Nem que ele vai de bicicletinha ali, tá, mas o paletó verde, um tênis vermelho, uma gravata azul. Mas ele, né? Depois ele vai para um púlpito e vai falar no microfone que ninguém dava para ele. E agora ele fala, né? E depois aí nessa articulação das frases, das palavras, daqui a pouco o camarada está falando legal, né? E aí começa a discutir com o patrão dele, que não é justo com ele, e começa a defender o trabalhador que está sendo injustiçado, e começa a aconselhar o outro que estava abandonando a mulher e tal. Então, você tem essa contribuição extraordinária, você tem a contribuição pedagógica da praça, né? O pentecostalismo é legal, o culto do pentecostal é um negócio assim extraordinário, né? Não é templo, é praça. Menino corre, o outro brinca, a mulher dá de mamar no outro, o pastor está falando lá em cima, a irmã está dando aleluia, o outro está falando, o outro que não sabe falar, fala numa língua que ninguém entende, mas fala. Não é legal? Né? Se é numa outra igreja, assim, olha, agora ordem e decência, enquanto um fala, o outro se cale. Assim, eu falo 50 minutos, mas ela fala, nem que seja 3, mas fala. Então, você tem toda uma outra pedagogia. Eu sempre digo o seguinte, do ponto de vista da liturgia, o pentecostalismo é democrático. do ponto de vista do gerenciamento, ele é conservador e ditatorial, controlador. É interessante isso. Nas igrejas históricas é o contrário. A liturgia é conservadora. Alguém faz, o outro não canta, você prega, eu não prega e tal. Mas o gerenciamento é mais democrático. Faz eleição de pastor, vai comprar o terreno, tem que fazer uma assembleia. É mais, então é interessante isso, né? Ou seja, você tem essas contribuições. Quando a gente pega, por exemplo, o movimento de 40, década de 50, das ligas camponesas, o Chico Julião, paraibano, Partido Comunista, né? Dizia para os evangélicos, tragam as bíblias, os cânticos e principalmente os profetas e eu vou levando a Constituição Civil. Você vai ter um casamento do comunismo e do protestantismo. Por quê? Comunismo rejeitado pelo governo do Getúlio, protestantismo rejeitado pelo catolicismo. Poder político e religioso, catolicismo e nova república atrelada para controlar o Brasil, aí o que é que o político discriminado vai fazer? Vai namorar com um protestante, né? Então você vai... Quem eram os líderes das ligas camponesas? Líderes batistas e assembleianos, né? E aí o Chico Julião, inclusive, diz por quê? Porque eles não bebiam, eram bons maridos e já sabiam dirigir reuniões. Então o cara já tinha passado por um treinamento muito legal e era um bom cara para fazer ata de reunião, presidir, não fala, me dá a palavra, essa é minha... E essas coisas todas que vocês sabem das rodas. Então, nesse sentido, tivemos muitas contribuições, né? Agora, você tem as contribuições, digamos, sociais, tal, tal. Qual é o nosso problema hoje? O problema hoje é que você tem uma contribuição pelo avesso. Década de 60, aí o protestantismo foi cooptado pelo golpe, né? Você tinha pastores mais lúcidos antes de 60 do que depois. Pastor Nathanael Cortez, presbiteriano, falando sobre reforma agrária para o Brasil. Problema do algodão no Ceará. E por aí vai, né? Então você vai ter uma igreja que se permitiu, cooptada por um sistema, foi englobado, né? Reclamou a vida toda do catolicismo, que tirava proveito do Estado, e passou a ser uma igreja que queria agora os direitos que os católicos têm. No lugar de dizer esses direitos, não é de ninguém, porque nós somos nosso Estado é chamado Estado laico, né? Quer dizer, tem uma separação entre igreja e Estado. Então, nós deveríamos ser o tipo de igreja que diz, não, santinho em lugar público, nem santinho nem Bíblia. Quem quiser fazer sua religião, pague para fazê-la, que é o que nós fazemos. Nós, evangélicos, pagamos. Pagamos os nossos templos, pagamos as nossas... Nós não temos. Aí o pessoal, não, mas ele botou um santo, eu queria botar uma Bíblia. Nem santo, nem Bíblia. O lugar público é do religioso, do não religioso, do ateu, do judeu, do amadeu, entendeu? É lugar de todos. Aí a gente fica querendo brigar por isso. Quando eu quero aconselhamento pastoral, eu vou para onde? Pastor da igreja, não é? Por que é que o cara que é militar tem que ter um capelão? Aí haja uma briga. Não, eu quero também capelão evangélico. Se fosse numa situação de guerra, tudo bem, que o cara precisa de consolo, mas o Brasil não tem. Então, no lugar de a gente dizer assim, acaba com esse negócio, a gente fica querendo o espaço. Ou seja, nós somos da filosofia de reclama enquanto não é a chance da gente. Então, do ponto de vista religioso, é isso que nós estamos vivendo. A pergunta seria, em que sentido o evangelho permeia esses nossos espaços? Aí nós precisamos, nesses espaços, eu acho que de muita oração, de muita devoção, de muitos relacionamentos humanos mais intensos, né? Nós precisamos quebrar essas relações de poder da religião, né? E socializar mais o poder. Nós precisamos priorizar mais as crianças nos nossos ambientes, porque aí elas são sinais do reino de Deus. Valorizar os pobres, as pessoas que não têm nome. Se você for na igreja onde eu sirvo, né, onde eu estou servindo, é uma bagunça. Tem o Eric, que é um menino autista. A mãe não vai para a igreja nenhuma, não ia, porque não tinha com quem deixar o Eric. Aí ela vai para a nossa igreja, porque lá o Eric pode ficar na frente da caixa de som se balançando lá. E o cara é impressionante, ele tem um balanço assim, muito forte e ele mede, assim, a cabeça dele vai a uns dois dedos perto da quina da caixa de som. E aí eu fiquei preocupado, aí fui falar, não se preocupa, pastor, ele tem uma noção de distância mais do que todos nós, né? E engraçado, aí um dia ele foi lá para a minha casa e eu quis entrar no mundo do Eric. Aí comecei a andar do jeito que ele andava, se comunicar com o gesto que ele se comunicava, era engraçado, eu trago ele para o mundo dos normais, aí ele é que está influenciando os outros, né? E aproveitei um dia de pregação, porque aí o Eric, aconteceu isso tal, aí um meninozinho, filho do Sérgio, que é lá da nossa igreja, da Paulinha do Sérgio, bem pequenininho o garotinho, quando viu o Eric fazendo aquele movimento, ficou também na frente da caixa de som fazendo a mesma coisa, né? E aí deu a impressão que o Eric estava, assim, o menino estava influenciando a vida do Eric. Ser seguidor de Jesus é muito mais do que só compreender, é imitar. Eu, não sei, vocês, eu já contei aqui para vocês a história do Zezinho, não? E com isso eu encerro esse momento, ou encerro tudo, não sei como é que é. O Zezinho, um rapaz que foi para a nossa comunidade, lá no Parque Araxá, foi pastor na igreja no Parque Araxá, e o Zezinho tinha 20, 21 anos de idade. E foi lá para a nossa comunidade, o Zezinho, portador da síndrome de Down, não daquele tipo mais grave, mas ele não se comunicava, ele não falava. E ele tinha alguns momentos de reação assim, bem violenta, começava a se revoltar e tal, a gente tinha que controlar o Zezinho. E nós criamos um programa de estudo bíblico com jovens no domingo pela manhã, e de 15 em 15 dias a gente fazia um café antes do estudo. Eu percebi que nas vezes que o Zezinho ia e tomava o café da manhã, ele se comportava no culto que era uma beleza. E com isso deu para a gente identificar que o problema do Zezinho, os momentos de revolta do Zezinho, era de fome. E não sabia como reagir, reagia agredindo. Por que eu estou contando isso? Porque numa noite, um dia de domingo à noite, a Febe era uma meninazinha de 11 anos, cantou aquele hino, olhando esse mundo, ele viu grande multidão. Quando ela acabou de cantar, o Zezinho levantou-se no lugar dele e a mãe ficou puxando, ela cuidava, ficava muito preocupada com ele. Aí ficou uma cena engraçada, o Zezinho queria andar e a mãe puxava pelo cinturão, o Zezinho ia e a mãe puxava. Né? E eu vi aquela cena, até imaginei que o Zezinho quisesse ir para um banheiro ou qualquer coisa assim, e disse, mãe, deixa o Zezinho à vontade. Deixa. E ele veio aonde eu estava com o microfone na mão, ele foi e fez menção de pegar o microfone. Eu segurei o microfone, fiquei segurando assim com ele, e ele ficou durante mais ou menos aí uns 2 minutos ou mais... Eu aqui, né? E os irmãos olhando, uns riam, outros ficavam mais sérios. Né? Daqui a pouco eu percebi que o Zezinho estava tentando cantar um hino por causa da música. Não saía, não dava para decodificar a letra, mas ele estava tentando cantar Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã. Quando chegou nessa parte, Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã, deu para pegar a música. Aí eu cantei com ele, mas o canto ruim para valer, e fiz menção para a igreja cantar também. E aí quando a igreja começou a cantar, o Zezinho se empolgou e começou a... balançar o corpo e tal. Terminou aquele momento, tudo jóia. Domingo seguinte, o Marcos chega para mim, que era o rapaz que dirigia os louvores, e disse assim, Carlinho, o que é que eu faço? O Zezinho veio na sexta-feira ensaiar com a gente, e pelo que ele está se comunicando, eu estou notando que ele quer participar do louvor com a gente. Eu disse, rapaz, põe o Zezinho assim um pouco do lado, afasta o microfone, bota a mão no ombro do Zezinho, mas deixa o Zezinho participar. E o Zezinho foi participar do louvor. E o Zezinho nunca teve noção de onde é que põe a mão, né? Põe a mão em tudo que é lugar do corpo. E ficou aquela cena meio provocante ali, complicada na frente e tal. Aí terminou o culto, alguns líderes vieram falar para mim, ó, Carlinhos, eu acho que isso não fica bem e tal. Rapaz, o Zezinho, eu falo 50 minutos, ninguém manda eu sair, o Marcos canta e tal. Qual é o problema? E tentei, né? Domingo seguinte, um aparente problema foi uma solução. O Marcos chegou para mim, rapaz, o Zezinho veio de novo. E é só. É, não, mas tem outro problema, é que ele trouxe um violão. Vem ver. Aí eu fui ver, era aqueles violãozinhos de 4 cordas de nalho. Aí eu disse, rapaz, vocês não têm a guitarra, tal, a bateria, por que o Zezinho não pode usar o violão dele, né? E aí foi uma bênção para mim. Na hora eu nem pensei nisso, mas aí quando eu vi o Zezinho com o violãozinho batendo lá, eu disse, puxa vida, graças a Deus que ele está com as mãos presas, ninguém vai mais reclamar. Se alguém vir reclamar, eu vou, né? Gente. Não deu 3 meses, essa é uma média de 3 meses. O Zezinho, nessa história de participar com um grupo de louvor e querer cantar, o Zezinho aprendeu a falar. Né? Você vai lá hoje na igreja, o Zezinho se comunica, claro que ainda com certa dificuldade. Né? E o que era legal era o momento de oração. Às vezes o Zezinho sempre procurava uma pessoa assim, mais bem vestida. Né? Aí do lado ele, o senhor sabe que o guarda-roupa lá de casa está quebrado. Eu olhava para a pessoa, né? Era muito legal. O Zezinho é fantástico. Né? Mas o que é mais que se observou que ninguém sabia até então, né? Zezinho começou a usar flauta, né? Realejo, né? Então você canta um hino que ele nunca ouviu, você pode cantar só a primeira vez que na segunda ele acompanha. Então ele tem latente nele uma capacidade extraordinária para música que ninguém conhecia. Professores da PAI foram lá na igreja saber o que é que tinha acontecido, que o Zezinho tinha aprendido a falar, que fazia desde 12 anos que ele estudava lá e não tinha se desenvolvido. Né? Ou seja, a comunidade foi um espaço terapêutico para o Zezinho, né? Ou nós aprendemos um pouco dessa praça, né? Não vi nela templo nenhum, mas vi uma praça, a ideia de que a praça é nossa, né? Ou nós aprendemos mais disso, né? Ou nós vamos ter dificuldade dessa inserção do evangelho na nossa vida e na nossa vivência. Então não sei se respondeu, mas assim, aproveitei e fui aí no outro mundo. De um lado eu me frustra Te digo com muita honestidade, desculpa quem não compreender isso, né? Eu faço consultoria às vezes para algumas empresas, eu peço ao pessoal para não me apresentar como pastor. E aí eu prefiro que eles descubram que eu sou pastor depois de uns 2 dias. E os caras nem acreditam. É mesmo, rapaz, tu é pastor? Tal, eu não acredito. Por que que eles não acreditam? Por causa de algumas histórias, às vezes alguns testemunhos, porque eles acham que pastor é um cara que está aí para ganhar dinheiro e tomar dinheiro do povo. Essa é a imagem que está aí, gente. Né? Essa é a imagem que está aí. Então, nesse sentido, assim, eu tenho uma frustração com essa geração que está vindo. Aí eu olho para um Ademar Paigli, me anima ainda. Né? Eu olho para um Samuel Munguba, filho do Munguba Sobrinho, que foi pastor aqui da igreja da Capunga, aí eu fico assim admirado. Dr. Silas Munguba, da mesma família, já falecido, eu fico encantado, né? Porque são pessoas de cabelos brancos, que nunca, mesmo esse que era médico, podia ter feito dinheiro com a medicina, respeitado, morreu com maior respeito e assim, com maior dignidade. Né? Então você tem uma outra geração que está surgindo, que é muito mais uma geração empreendedora. Eu não sou contra o empreendedorismo. Se a gente empreendesse bem o evangelho, seria interessante. O problema é quando você empreende o negócio religioso. Você viu as denúncias aí sobre os aviões dos caras que estão aí na mídia. Né? Quer dizer, é chocante para todos nós. Chocante, muito chato. Enquanto Jesus anda de jegue, o representante de Jesus tem que comprar um avião e tem que mostrar que é o dobro do preço do avião dos outros dois juntos. Né? Então, são essas coisas assim que deixam a gente meio que... Né, as igrejas que estão... Como nós estamos num país católico, de novo, desculpa se tem alguém do mundo católico, que lida facilmente com os amuletos, com as coisas da religião, foi fácil surgir protestantismo com essa mesma caricatura. Isso é muito ruim para todos nós.